Aos teus braços, a tua ausência provoca um vazio profundo em minha alma e uma dor tão cruel que entristece minhas noites, roubando minha calma. Se tu soubesses o quanto é bom ser uma ilusão, guardarias com todo carinho no teu coração. Por ti, amor, há muito não tenho o prazer de sorrir. Bem, que eu tenho milhões de abraços e beijos guardados pra ti. Amor, há muito não tenho o prazer de sorrir. Bem, que eu tenho milhões de abraços e beijos guardados pra ti.